Panorama Agrícola para 8 de dezembro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje, 8 de dezembro, quinta-feira de lua crescente. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. E o ditado de hoje é: caiu na rede, é peixe. Ouça no Panorama Agrícola uma dica para as mamães. Na entrevista, escritórios móveis de assistência técnica e extensão rural, o que são e como vão funcionar. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre a qualidade do leite. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma dica para as mamães. A alimentação do seu bebê deve ser exclusivamente com leite materno até pelo menos o quinto ou sexto mês. Depois, mesmo com papinhas e alimentos mais sólidos, mantenha o leite materno até pelo menos um ano de idade. É hora das notícias. A Prefeitura de Araquari, no norte de Santa Catarina, está lançando edital de chamada pública para comprar alimentos da agricultura familiar para a alimentação escolar para o ano letivo de 2012. A data de abertura das propostas será 10 de janeiro de 2012. Chamada pública para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar deve atrair grupos que têm até então dia 10 de janeiro para enviar propostas com o objetivo de promover a alimentação saudável e adequada dos escolares de Araquari. A prefeitura está pedindo no edital os seguintes alimentos: caqui, melancia, pimentão verde, polpa de maracujá, polpa de manga, aipim congelado, alface lisa, repolho branco, banana nanica, cenoura, abóbora comum, pepino salada, vagem, espinafre, tempero verde como salsinha e cebolinha verde, abobrinha, chuchu, banana branca e geleia de maracujá. Outras informações sobre essa chamada pública para compra de alimentos para a merenda escolar de Araquari você obtém pelo telefone 47-3447-7777. Fique ligado no Panorama Regional. Capacitação sobre qualidade do leite. A qualidade do leite pode ser definida através de parâmetros de composição nutricional, ou seja, teores de gordura, proteínas, minerais, entre outros componentes presentes no leite. Outro parâmetro que vem sendo muito discutido nos últimos anos diz respeito a aspectos de higiene durante o processo de ordenha, que podem ser quantificados pelo controle de contagem de células somáticas e contagem bacteriana total. Esses dois controles realizados pelos laticínios servem para demonstrar ao produtor a sanidade do rebanho e higiene no processo de ordenha, ou seja, se os resultados estiverem fora dos padrões exigidos, o produtor poderá rever o manejo realizado para promover as correções. A EPAGRE, através do seu plano de trabalho em pecuária leiteira no município de Palmeira, na Serra Catarinense, coordenado então pelo engenheiro agrônomo Clairton Silveira, que é extensionista do escritório municipal da EPAGRE de Palmeira, organizou treinamento para os produtores de leite do município. Esse treinamento foi realizado na propriedade do senhor Otacílio Araújo de Souza, que é produtor de leite na localidade dos Cardosos, onde se reuniram então um grupo para discutir o tema manejo correto da ordenha e qualidade do leite, com o objetivo então de reforçar os conhecimentos que a instrução normativa número 51 exige. Então, o produtor, aplicando todos os cuidados necessários para realizar a ordenha, traz vantagens para o consumidor, que terá um produto de qualidade, bem como para o produtor no recebimento de um melhor preço pelo leite produzido e menores gastos com tratamento com a sanidade do rebanho. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Praga, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa com o diretor de extensão rural da IPAG, Dietmar Zimmer, a respeito das unidades de assistência técnica e extensão rural móveis. Essas unidades móveis, elas foram concebidas para que a gente pudesse estar preparado para atender situações adversas. Todo o projeto ele nasceu logo após aquele evento bastante extremo que aconteceu no litoral norte catarinense, que afetou, alagou várias propriedades, causou enormes prejuízos. E na sequência desse levantamento, a gente percebia que os agricultores necessitavam fazer os seus cadastramentos, informar as perdas, seus dados pessoais. E justamente aquelas pessoas que mais precisavam naquele momento tinham que enfrentar filas de manhã à noite. Nós não tínhamos estrutura nem capacidade de poder atender isso com maior agilidade. Olhando aquele cenário, nós entendemos que a IPAGRE precisava se preparar mais adequadamente para poder dar respostas mais ágeis. E daí nasceu, na verdade, o projeto dessas unidades móveis de extensão rural, que são veículos equipados com toda a infraestrutura de TI, para que rapidamente, numa situação de evento extremo, a gente possa estar mobilizado toda a força de técnicos para uma determinada região para atender aqueles agricultores que naquele momento mais necessitam. Esse é o principal objetivo dessa estrutura. Além disso, essas unidades, porque nem sempre a gente, e tomara que a gente não vivencie mais eventos daquele tipo, né? A gente possa estar utilizando essas unidades para dar apoio a atividades de assistência técnica, capacitação, e inclusive tentando experimentar formas novas de atendimento ao agricultor, onde o escritório da IPAGRE poderá ir às comunidades rurais para atender os agricultores, ao invés dos agricultores terem que procurar o escritório num centro urbano ou terem que pegar ônibus. Então nós temos que experimentar formas diferentes de atendimento aos agricultores para tentar fazer com que o nosso profissional, a nossa assistência, ela chegue mais rápido, com mais qualidade e mais próximo possível do nosso beneficiário, que é o agricultor e o pescador. São 10 unidades móveis montadas em 10 utilitários, em 10 vans, é isso? Isso mesmo. Então nós temos aí, são 10 veículos vans que foram adaptados para poder funcionar, inclusive sem energia elétrica. Eles são equipados com gerador de energia elétrica, com computadores, com GPS, com aparelhagem de som, enfim, todo o recurso de TI necessário para montar um escritório em qualquer local. Essas vans, inicialmente, elas vão estar localizadas nessa região que vai aqui da Grande Florianópolis, vai até a região de Ibirama e litoral norte catarinense, que é aquela região que foi afetada naquele ano de 2008 pelo vento extremo. Então, o convênio, que os recursos para viabilizar esse projeto são recursos do governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Nosso parceiro nesse projeto. Então, ele tem que, inicialmente, eles vão ser instalados e atender essa região. E futuramente, a ideia é que esses veículos, essas unidades, né, possam ser reproduzidas. Nós vamos experimentar isso e a gente possa estender esse trabalho para todo o estado de Santa Catarina. E as unidades móveis, dependendo da necessidade, podem também atender aos diversos municípios e regiões do estado? Com certeza, né? Eu acho que isso é um princípio, na verdade. O princípio de concepção foi esse, né? E isso é uma questão que nós vamos já desde já acordar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nosso parceiro no projeto, para que não haja nenhum óbice, vamos assim dizer, em havendo uma situação extrema em qualquer região do estado, a gente possa estar deslocando toda essa estrutura para dar o atendimento necessário a esses escritórios, a esses agricultores, né? Então é uma nova ferramenta de trabalho, né? Os nossos técnicos ainda não estão habituados com a sistemática, nós temos que prepará-los, treiná-los adequadamente. Nós temos uma equipe que já recebeu um mínimo de informações sobre o funcionamento desse veículo, mas a partir de agora, com a liberação oficial por parte do MDA de utilização dos veículos, a gente vai ter que capacitar esses profissionais e definir a forma de operação dos veículos e localização, inclusive, dos mesmos. Quantos profissionais em cada unidade móvel? Hoje, pelo menos um profissional, né? Mas a ideia é que essa unidade ela esteja dando suporte a uma equipe de trabalho, né? E isso vai depender do tipo de problema a ser enfrentado e da situação que vai ser atacada. Nós poderemos ter, com certeza vamos ter no mínimo um profissional técnico atuando com esses veículos, mas a ideia é que na medida do possível elas estão preparadas para atuar simultaneamente, pelo menos dois profissionais atuando dentro do veículo em tempo paralelamente, né? Perfeito. Nós agradecemos a Dietmar Zimmer, diretor de extensão rural da IPAG. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRI.